O pessoal que quiser o CD aí, vai na plataforma Sua Música, né? Estúdio 3D Paraíba e baixa lá o CD do Grande Pagodão, né? E tem vários outros ritmos com Dinho ao vivo. É isso aí. Dinho, 839-8837-8980, Campina Grande.